sertanejo é um homem valente. Acorda sorridente, olha pro sertão. O galo canta, ele já está de pé. Vai fazer um bom café pra tomar depois sair. Olhando o céu, conhece todos os sinais. Se faz chuva ou se faz sol, se plantando vai colher. Mas tem momento que é tão grande a sua dor. Procura um protetor e nada pode fazer. Aprende a buscar o Senhor. Sertanejo, só Ele cura a tua dor. Desesperado, chama Zé, chama João pra fazer a plantação no leito do riachão. O que plantou não tem direito a colher. Boa parte nem brotou e o restante é do patrão. Pra pagar contas e a semente que comprou, olhou pro céu e chorou. Triste situação. Se conhecesses a Jesus de Nazaré, Ele lhe dava a vitória e também a salvação. Coitado, já não sabe o que fazer. Só sente no coração a vontade de morrer. E os padroeiros que nada podem fazer são pedaços de madeira que o homem colheu. Serrou, cortou e com pregos pregou. Ele criou e a chama de Senhor. Se ele soubesse o quanto entristece a Deus, que nada pode fazer pelo homem que criou. Sabe um dia ele venha despertar sua fé no coração e sua vida vai mudar. Vai ter fartura, vai ter chuva no sertão, muito pasto no seu chão, muitas coisas pra colher. O gado gordo, pasto verde no curral. Que beleza sem igual, que é pra todo mundo ver. Agradecendo, ele faz a oração. Que milagre, meu irmão, só Jesus pode fazer.